saco cheio dessas ideias. Eu tô legal desse tiroteio. Me olho todo dia, me vejo no espelho. Eu tento não me seduzir apenas por dinheiro. Um lado meu é ambicioso mesmo. Tem dia que eu acordo, bom dia só pro meu chuveiro. Disso tudo aí eu tô legal. Eu, minha playboy, meu cigarro artesanal. Uruguai, que vontade de cruzar fronteiras. Outras leis, outras línguas, dicas e outras tetas. Ai, que paraíso. Desde o princípio Adão e Eva também não resistiam. Animais de natureza desconhecida. O único que mata e vai pra praia no final do dia. Mas sem grana, tamo nessa ainda. Tentando um som pesadão, tipo Elis Regina. 1998, Guina. Eu ouvia um dia após outro dia. Sonhava com astronomia. Se aproximar do universo pra entender a vida. Mas a rima foi minha primeira namorada. Me seduzia, cada vez me aliciava. Eu seguia como eu seguia firme. Sou Corinthians, não adianta outro convite. Quem ao nosso lado soma, não subtrai. Os amigos são incríveis demais, demais. Demais, demais, demais, demais, demais. Quem ao nosso lado soma, não subtrai. Os amigos são incríveis demais, demais. Demais, demais, demais, demais, demais. Exatamente, essa é a rima que eu queria levar pra Nova York. Quem sabe um dia ainda dá. Não vou parar, desistir de pensar, de viver. Aquilo que eu sonhei um dia vou querer fazer. Menos poluição em São Paulo. E o Tietê, Pinheiros, bicicletas ao invés de carros. Mas a crítica existe também, os racistas questionam cotas, porque não vivem as nossas vidas. Verdade são mentiras históricas. A justiça tem lado, dependendo da melhor proposta. No contra-ataque eu vou. Minha cara metade sempre me apoiou. Na moral, morou, não passo vontade. Eu quis, eu fiz uma porrada de amizade. Muito além de apenas viagens. Conhecemos lugares, são diversos sotaques. Assim como eu, a Chile é casa verde. A matriarca, a dona do game, cupcake. Curtindo o frio de São Paulo, é outono. O vento cada vez mais gelado na cidade. Mais cosmopolita, cinzenta, ao mesmo tempo tão colorida. Nessas avenidas que cruzam esquinas, encontramos o que nenhuma escola explica. Quem ao nosso lado soma, não subtrai. Os amigos são incríveis demais, demais. Demais, demais, demais, demais, demais. Quem ao nosso lado soma, não subtrai. Os amigos são incríveis demais.